Ela que não é um pesadelo na sua vida, mas se tornou um tormento nos seus ouvidos. Com um comportamento violento. Esta é a nova Estrada Tormenta. Equipado com alto-falantes Snake e módulo sound digital. Um som de peso e qualidade. Vem te ver, vem te ver, vem te ver, vem te ver, vem te ver, vem te ver. Agora é tudo novo de novo. Estrada Tormento, a pressão do som automotivo. Tocando sempre no mil grau, papai. DJ Ian Show, o top DJ do som automotivo. The largest and most absolute success today. Bota na pressão. Vamos balançar a galera. Adição pressão. Vem, vem. Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. A última trombeta, trombeta. Fazer o S. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Estrada Tormento, agora com visual exclusivo e inovador. Bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Comentou com as amigas que o DJ é vem bom demais. Vem pro show comentou da Estrada Tormento. Bateria é bom demais, é bom demais, é bom demais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais. Daquele jeito, chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que empurra uma vez, a mais. Estrada Tormento com seus alto-falantes. Snake Cobra, botando na pressão. Vem, vem! Estrada Tormento! Vamos lá, DJ! Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, então grava lá, então grava lá, então grava lá, então grava lá, então grava lá, então grava lá, então grava lá. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, catar o piriquim. Estrada Tormento, um verdadeiro paredão automotivo. DJ Paulinho, da Adidas Produções. Tormenta, tormenta. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, catar o piriquim. Piriquim tá boa, vai se rolar.

de cana. A gente tem o chama, que as meninas sama e a bebida soma. E no final, o que vai acontecer? Novo conceito de som automotivo tá chegou, folga, Estrada né? Tormento. Ninguém faz nada, né? Então diz assim, ó, vai safadão, vai ou não vai, palmas? Puxa, RD! Vai lá que as luzes estão buscando. A Mara Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é um cacete. Hoje é safarra, pingue foguete. Estrada Tormento, aqui a porrada é mais potente. Comigo, e outra vez tentar me dominar com seu veneno. E lembra dos lugares. Deixei de ir por causa de você. Lembrar daquela amiga gata que você me apresentou. É com ela que eu tô fazendo amor. Perdeu seu time. Quer me encontrar mais na balada Prime? Na área VIP com a stop derramando. Whisky, vodka, Xandó. Perdeu time. Quer me encontrar mais na balada Prime? Na área VIP sem ninguém pra atrapalhar. E você de blá blá blá. Perdeu seu tempo, tchau. De pau a sua, me ligar de madrugada. Depois tudo que me fez, não dá pra acreditar. E ainda quer ficar comigo, outra vez tentar me dominar com seu veneno. Lembra dos lugares, festas e viagens que eu deixei de ir por causa de você. Lembra daquela amiga gata, você me apresentou. Com ela que eu tô fazendo amor. Esta é a nova Estrada Tormenta. Cadê o gritinho dos aviãozeiros? Kellyson Gravações. Sinta a pressão sonora, papai. Mãozinha pra cima, todo mundo. Vamos bater palma diferente hoje, assim, ó. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Paraná, paraná, paraná, paraná. Paraná, paraná. Cadê o gritinho de joga a mão e canta o quê? Vamos beber, meu carro tá estourado. E aumenta o paredão, simbora Macaíba, tá saindo. Vai, chama. Olha a questão, olha o cheirinho, o avião, olha a questão. Descendo até o chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão

Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. Canta Blueberry. Blueberry. Vamos nessa, vamos lá. A festa começou e não tem hora pra acabar. DJ Jefferson tocando, fazendo você dançar. O Balneário dele deu, não tem comparação. É o ponte da galera que é irmão com mão. A festa começou e não tem hora pra acabar. DJ Jefferson tocando, fazendo você dançar. O Balneário dele deu, não tem comparação. É o ponte da galera que é irmão com mão. Fazendo você balançar, o Parneado deles eu. Todo mundo vai pra lá e deixa a pessoa comanda. Fazendo você balançar. Estúdio Marituba Produções. Produção e mixagens DJ Ian Show. Obrigado, meu Deus.